先生。 うん。 先生。 うん。 先生。 うん。 Tu sabias, pá, que desde 1974 até aos dias de hoje, incluindo o de ontem, a mulher humana, devido à evolução do progresso, perdeu mais de metade da sua área florestal. Não. Sim. Não. Sim. Não. Tu és surdo, não me ouviste dizer. Sim. Sim. Não. Ah, tu, mas isso é a mesma porcaria que está a acontecer no Brasil. Hein? Ah? No punhal de leiria deles. Sim. Na Amazônia. É para tu veres, na natureza não há tufo que se aguenta ao progresso, pá. E nós aqui, sem fazermos nada. Pois é. O que é que tu querias fazer? Eu? Nada. Então deixa estar isso, gadito. Se não mexer, já ajudas o ambiente. Até isso não é um escândalo. Claro que é um escândalo, pá. Mas eu não estou a falar dos jornais, pá, nem das revistas que denunciam esse estilo de género de escândalos, pá. Estou a falar naquelas revistas manhosas, pá. Sempre a escrever calunices sobre as pessoas, pá. E os paparnazis, pá. A mim, um paparnazi, pá, lixou-me a minha vida, pá. Um patarazzi? Tem. Lixou-te a tua vida? Eu nunca mais fui ninguém, pá. Ah, mas espera aí, estamos a falar de uma outra vida. É porque tu nesta também nunca passaste da mês para a torta, pá. Eu tinha um futuro brilhante à minha frente, pá. Ah. Eu podia ter sido um Betadine Zidane, pá. Da luta livre. Da luta livre? Tu, cabides? Nem os gajos da luta livre têm maiores do teu tamanho, pá. Eu não usava maiores, pá. Eu usava uma cueca tanga, pá. Ah. Com quilha por baixo, não é? Para proteger o lavagante. E tudo em pele de vaca, pá. Quando eu entrava, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Era para rir! Não era nada para rir, pá. Aquilo era porrada que até fervia, pá. Eu cheguei a lutar com quatro gajos ao mesmo tempo, pá. Quatro gajos ao mesmo tempo? Sim. O meu adversário. Sim. A mãe dele. Um cunhado da mãe dele. O meu primo, que é pitosga, que nem uma topeira. E o meu agente, que a meio do combate passou a ser agente do outro. E quem é que ganhou? Foi o meu primo. O gajo não via em quem é que batia, né? O gajo tinha uma mão que aquilo era com cada sapatada. Eu só com o deslocamento de ar, dei três cambalhotas e caí do ringue abaixo. Tu quer dizer, tu podias ter sido um campeão mundial do wrestling? Eu andei sempre de wrestling, pá. Como o Mickey Rock? Era só enxoriçar mais um caso. Sim, oh. Já estou a ouvir tudo. Hum? Ladies and gentlemen, let us wrestle and wrestle and wrestle and wrestle. Hello, Brennan Tonita Bora! Trang, trang, trang, trang, trang, trang, trang. Trang, trang. Esse... O que é que tu estás a fazer? Então, estou à procura das luzes, está tudo a pescar. Tu queres que eu leve porrada às escuras? Não! Eu gosto de ver onde é que levo. Claro, todos nós gostamos. Eu já estou a ver tudo. Tony, tu a levais esporrada que nem um animal em todo o universo. Ai, não. E eu a faturar pipalhadas de massa até os entrefólios das orelhas. Isso é que era. Mas o Papa Arnazi arrastou-me para a lama, pá. Eu já te contei o que é que o Papa Arnazi me fez, pá? Não. Hoje ainda não. Pois é. O Papa Arnazi andava sempre atrás de mim, pá, a querer-me tirar fotografias, pá. Então, pois é o trabalho dele. É, mas o gajo queria-me tirar fotografias tipo passe. Tipo passe? Sim, quando eu vinha a passar. Ah. Pá, só o gajo tirou uma série de fotografias é que eu estou mal passado, pá. É. Mandei as fotografias para trás, nem. Né? Claro. Só o gajo estava sempre à minha porta, nem. Né? Sim. Portanto, eu não podia passar por ali sem o gajo tirar umas fotografias. Sim, de mal passadas outra vez. Exatamente. É. Pá, ouve, cara, isso é uma história do caraças. É, não é? Pá, eu vou-te contar a história toda. Então, pois claro, só que tu, enquanto tu vais contando, eu vou ali ao multibanco. Ah, é? E quando eu voltar, pode ser que já esteja nos acabamentos, pá, que isso é do caraças. Não, Zezé, eu vou contigo e conto, pá. Não, deixa estar. Não me custa nada, pá. Custa-me a mim? Mas é, o Papa Arnazi, pá, escondia-se, pá, mesmo à minha porta, né? Com uma máquina daquelas digital, que é preciso um gajo pôr lá os dígitos. Sim, os dedos, pois. E tem um cartão. Tony, cala! Qual é o número? Olha, experimenta a data de nascimento das minhas filhas. Mas por carga de água é que havia de ser a data de nascimento das tuas filhas, pá? Tem que ser um número importante. O número de sapatos. Olha, se fores como eu, mandas 44 no botim da esquerda e 52 no amendoim da direita. Tu tens um pé diferente do outro. Mas é, os pés das pessoas não são assim métricos, não é? Hã? Todas as partes do teu corpo são diferentes umas das outras, pá. A tua orelha esquerda é diferente da tua orelha direita. Por sua vez, é diferente do nariz. Cuchi, cuchi. A minha orelha direita é diferente do nariz. Eisenstein. E assim sucessivamente. Até tu te aperceberes que o teu corpo é um estranho para ti próprio, pá. E principalmente para mim, não é? Há muito tempo não vi um pinguim tão empadeirado. E portanto, só assumes que és um bocadinho anãozinho. Ou então atiraste de um penhasco a arder. Errado! Código errado! Aquela máquina não vai dar nem saldos. Quero saber dos penhascos a arder. Eu quero levantar dinheiro. Pelim, carcanhole, graveto. Zezé, tu só pensas em dinheiro, pá. Ah, tu, pois, se eu vim a levantar dinheiro, queres que eu pense em quê? Zezé, a vida não é só bens e materiais. A vida também são montanhas de alegria, com riachos de felicidade, sempre a escorrerem águas quentes e frias. A vida são os passarinhos a relincharem nas árvores. E tu ouvires lá ao longe um pífaro a tocar o Mrs. Robertson. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu e brócolos salteados. Ah, e fotã, e acetô, e tu deixes sem vegetal o larinácio. Agora por este estreito já só passam grelos. É que sempre grelos bem lavados, hein? Ah, sim. É, aqui ainda no outro dia fui a um restaurante, os gajos não lavam nada, né? Ai. É, Zezé, para mim, restaurante que não cumpra os mínimos olímpicos da higiene, pá, eu mando logo lá os gajos da Azai. Azai! Azai! Azai! Oh, Azai! É. Que teu restaurante fechar, fechar! Olha, tá. Azai! Olha, sabes o que é que eu fazia? Eu punha mas era um azai em cada esquina. Dois. Dois? Para ficarem a falar um com o outro. Mas depois, quando fosse preciso eles irem trabalhar, iam trabalhar ou ficavam a falar um com o outro? Tu nunca viste os gajos da Azai em ação? Tu pus lá no telejornal. Mas eles trabalham fora do telejornal. Os gajos da ASAI, quando entram num sítio qualquer, com os carapuços na mão, nos coletes e aquelas armas todas. Sim. Tu até pensas que aquilo é um gangue de mitralhada, não é? E que vais ser assaltado, pá. Tu dás logo a carteira, é o relógio, e aí não batam na cabeça quando andas a estudar à noite. Medo. Mas agora eu punha os gajos a fazer essas parvoíces. Não, não. Eu punha os gajos a trabalhar como deve ser. Ah, isso é muito complicado. Ah, pois, mas era o que eu fazia. Não, se calhar até em interconstacional. Ah, pois, mas é por isso é que se chegou a essa conclusão. Ah, pois. Eu punha os gajos a fazer, sabes o quê? Primeiro, o quê? Era a dar cabo de sabes de quem? Quem? Daqueles gajos que são do pai e esfumaçar todos. A eles e aos outros, tipo tu, chaminé do Catano, pá. Os ex-fumadores são sempre os gajos mais fundamentalistas, pá. Puxa. Tu antigamente tu fumavas, parecias uma chaminé da Porticelli. Pois é. Mas hoje andas a cuspir nos filtros que fumastes. Ah. Usando. Pois usando. E sabes porquê? Porquê? Porque desde que eu deixei de fumar que eu estou diferente, pá. É, eu há bocado nem te reconhecia. Se não fosse o Pia sabe. Eu neste momento, desde que eu deixei de fumar, eu corro 100 metros e eu fico com os bofos de fora. Ah, que saca o outro. Estou-te a dizer, eu subo 10 andares e fico como se tivesse subido 20. Eu também gosto muito de andar de elevador. Mas elevador é a pé. Ah, e os cheiros, pá. O que é que tem os cheiros? Os cheiros. Os cheiros estão muito mais intensos. Ah, tão bom. Intensos. Solidificados. Old Spice Early Per Stick. Aroma savana marítima. Oh, que rico cheirinho a savanona. Oh. Ah. Dizer, neste momento estamos a cheirar a animal morto na estrada. Não sabes em que estrada, não? Não, mas eu já te digo. Não, não é. Que eu já começo a conhecer o cheiro da calcinha, não é? Tony, levanta lá o bracel. Este ou este? Ixi, sapenico. Savana marítima. É mais caro, mas dura 2 meses. A não ser que tomes banho e estragues tudo, não é? Claro. E paladares, pá. Ah, isso também tenho lá muita louça dessa em casa. Paladares. Sanitas, bidés. Paladares. Paladares. É sentares e arriares. Fernandes Pessoa. Vai-te a lixar, eu estou-te a falar dos paladares do gosto. Ah, os paladares do gosto são os melhores. Sabe? Por exemplo, neste momento eu bebo um café. Missão, suponhamos? Sim. Sai 2 cafés! Para mim é enxave na fria que eu já estou escaldado. Eu bebo um café e eu sou capaz de dizer o nome, a morada e o número de telefone do gajo que apanhou aquela folha de café lá para trás de Temor Lorosai! Tu sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? O Xalana. Não, esse gajo não joga anos, pá. Não. O outro, aquele médico da série, pá, o que é bengaleiro e coxo e... O Dr. Mouse! Ah, sim! Esse é que também olha para a língua de um gajo, não é? Ah! E vê logo pelo inchaço das pupilas que um gajo deve ter um fronquélio no mindelo do pé. E das duas, sim. Ou é operado de urgência, pá, nos próximos 3, 15 dias, ou hemorroidal, não é? Sim. Ou empata o pâncreas, despenca-se de uma perna abaixo. Que é uma chatice, porque assim o episódio acaba mais cedo, não é? Não vi esse. Pois. Há muita coisa que tu não vês. E sexo? Também não vês. Junta-te ao clube. Ei! Ok, pá, sexo, desde que eu deixei de fumar. Sim. É pá, eu fiquei com o sexo muito mais amplificado, pá. Ai. Tens o sexo amplificado. Sim. Isso não te faz feedback? Feedback é aquele fio que vai até às costas. Vai até onde tu quiseres. Não, pá, está amplificado, mas também não é assim tanto. Ah, não? Não, ainda também não é assim uma coisinha tão fininha. Não, é... Olha, pergunta à minha mulher. Pergunta tu. Eu perguntei. E ela respondeu-te? Respondeu. Ela já te fala? Já. Desde que eu deixei de fumar. Eu perguntei-lhe, olá, como é que tu achas que eu estou agora desde que deixei de fumar? E ela... Ela é asmática? Dá-lhe uma bombada, pá. Era o que eu estava a fazer. Não, peço desculpa, pá. Vi tão pouco